Pelo, Duna. Oi, Pelo da Presente, 5562. Pelo da Presente, 5562, obrigado. Gol 2008, atinge 050. Gente, 2008, desça para 2000 pés, QNH 10017, autorizado a final do procedimento ILS aqui, foi responsabilizado, número 2 para aproximação. Descendo 2000 pés, ajustado 9017, está autorizado, ILS X-Ray da pista 90. Reportado. Aparedo 2230, está presente, vou ir na proa de Arbor, 2230. Boa do Arbor, muito grato, 2230. 74, decolador 51, confirma o PUD, por gentileza? PUD, 15. 15. Chama o controle agora, 119, decima 8, boa viagem. 198, boa. 05, siga via Índia no ponto de espera 2895, ajuste 1017, boa. Via Índia no ponto de espera 2895, 3805. 00, nada é, aguarda. Salvador, gol 964, 1,5 de escala, machado travado, boa tarde. Gol 964, tráfego avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento de 130, 130 com 8, pouso autorizado. Ele pousa, 964. Salvador, 35626, para descer. 35626, deixa para 4000 pés, QNH 10017. Paciente, nenhum tráfego a reportar no setor, tem frequência livre da presente, autocoordenação 1, 2, 3, 4. Controle Salvador, Azul 4116, Mari. Azul 4116, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1017, autorizado a chegada Mari. Descida 050, ajuste no 097. Chegada Mari, Azul 4196. 05 está pronto, ponto espera da 10. Então 3805, 737, gol curto final, observa a passagem. Após alinhar e manter. Após o gol ali, mantém no 10. 3805. Vou ir na proa de coral da presente. Por favor, podia confirmar? Vou ir na proa de coral da presente, curva do 74. Ok, da presente para coral, obrigado, hein? 964 no solo 55, libera direito, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 964. Vento 3805, vento 1, 2, 130 graus, 29, decolagem autorizada. Livre decolagem, tá? 3805. Boa. Boa, gol no 964, táxi via Alfa, Juliette, posição 02. Alfa, Juliette, 02. Oi, Salvador, bom dia, gol 2008. Boa. Gol 2008, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 097. Ajustado no 097, o gol 2008, segue trem, livre pouso no 0, vento 1, 30 graus, 07 nós. Sente, baixado e travado, gol 2008. 3805, decolado agora ao 57, controle transfere 119, decimal 8, bom voo. 198 graus, 3805. Controle Salvador, boa tarde, então 3805, decolado na DAEL. Então 3805, contato radar na decolagem, soa para nível 340, saída DAEL. Subindo 340, saída DAEL, tá 3805. 3805, oi Leda da presente. Direto Leda, tá 3805. Ô, controle, eu passo na 2300. Se puder, por gentileza, coordenar para o Vitória da Conquista, vai ser muito bacana. Sim, Matheus, guarde de coordenação, passaria do 2230. Obrigado, passarelo. Azul 4116, reduz a velocidade para 230 nós. Azul 4116. Reduzindo mais, 230 nós. Dois zero zero oito, sala 59, direita 121, decimal 1. 21 à direita, voo 2008. Quatro uno no meia, reduz a velocidade para 2009, número 2 para aproximação. 2009, azul 41 no meia. Juliette. Confirma o tráfego que o azul 4116 seguindo, por favor. Azul 4116 seguirão Alfa Tango 72. Juliette, a dúvida é mais uma. O trip pode curvar à esquerda para Duna, está completamente visual. Gente, vai na proa de Duna, da presente, trip 5626, deixa para 2 mil pés. Senegal 1017, autorizado a final do procedimento e LS X-Ray, reporte estabilizado. Presente, autorizado, Duna, reportaria estabilizado, 2 mil pés, trip 5626. Cinco, controle Salvador, chance de identificação, desça para nível 050, vou ir na proa de bomba e dá presente. negativo. Aguarde para transferência, as frequências do centro Recife são 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Bordo 74, copiou o controle? Entendeu, 133 95 secundário. Pro 1 no 6, desça para 3.000 pés, que é negar 10, 17. 3.000, 1.0, 1.7, azul 4 no 6. Bordo 74, copiou o controle, Salvador? Bordo 74, controle, Salvador? Juliette, voo 2008. Voo 2008, mantém aguarda. Meia, desça para 2.000 pés, QNH 10, 17. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Azul 41 no meio. 2.000, ritmo 017, autorizado o procedimento ILS X-Ray, ritmo 0, azul 41 no meio, reporte estabilizado. Guarde o Airbus da TAM, que está para iniciar o táxi do 11 para o ponto de espera, após ingresso, posição 11, voo 2008. Ok, aguardar o Airbus, após iniciar o voo 2008. Para o táxi 432-283 com 163 na porta, 3 horas e 5 até na Ribeirão. Solo Salvador, boa tarde, é o trip 5490, se não tiver informação até, vou dar autorização. O que eu propus para o voo petrolina? Trip 5490, nível 200, informação onde confere, aguarda a foto, 1 minuto. Copiou pro táxi o 3283? Negativo, prossigo, o gol que espera antes da Juliette vai pra posição 11. 163, volta ao táxi, 3283. Confirme sua autonomia alternativa, por gentileza. 3283, na Ribeirão. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 2895, ajusta 10017. 0-7 via Pátio Índia, passaria do 2230, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 13, correção. Passaria 2230, chama centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, obrigado. Boa. Do 74, na escuta do controle, Salvador. Vento 150 graus, 08 nós. Tráfego avistado. Sente o trip pouso autorizado na 10, está com o trem machado travado, trip 5-6-6. Autorizado nível 200-200, decola da pista com rota direta, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Momo, Cogbu, direto. Código 5-0-1-0, controle 19-8. Mantendo 500 pés, não interferirá com a aproximação. Sente, azul, controle também. Mosmo Cogbu, após direto, transponder 5010 e o nosso controle chamará 1198, 5490. Cruzamento correto, chama pronto no passe 3, o trip 5490. Paramos no passe 3, pronto, o trip 5490. Correndo com a equipe solo, chama, fax 5490. Chamará, para o trip. Assim, a gente tinha entendido que o senhor estava pronto. Na posição 1-9? Afirmo, gol 2008. 3 decimal 95, chame centro Recife, gordo 74. No localizador, azul 4116. Azul 4116, gente, complete a aproximação, Xanatô em 118 decimal 95. 118-95, azul 4116, boa tarde. Bom. 121 decimal 1. Certo, pegada de reita, 121-1, 5626. Foi azul 4116, estabilizado e pista no zero. Gente, azul 4116, boa tarde. Continua a aproximação aguardando pista livre. Informo o Airbus da sala iniciando rolagem não no zero alguns instantes. O ajuste no momento no 0-1-7. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, azul 4116, ajuste no 0-1-7. São 3283, livre decolagem 0, vento 170 graus 079. Livre decolagem, iniciando da 1-0, TAN 3-2-3. Fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Fácil, em posição 4, 5-6. Trip 5-4-9-0, cuidando com a equipe solo. A aeronave da companhia parqueando deve parar ao seu lado. Assim que tiver segurança, inicie e chama táxi 5490. Gente, após quebrar a aeronave, a gente vai dar o vídeo aqui para chamar o táxi 4116, check trem, livre pouso no 0, vento 170 graus 07, não estrago já avistado. Autorizado pouso pista no 0, azul 4116, baixado travado. Forma urubus, rampa de planeio, mantendo 900 pés. Azul 4116. Sal 3283, decolado agora ao 08. Controle transfere 119, décima 8. 198, 3283. Salvador, boa tarde. Sal 3283, 2000 pés curvando à direita na saída Arbor. Tá 3283, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Arbor. 360, alguma proa, Arbor ou Elefa? 3283, da presente voe Elefa. Muito grato, tá 3283. Quatro, um, no meia, sola, agora 09, direita, 1, 2, 1, 1, via Fox. 2, 1, 1, Fox, azul, 4, 1, no meia, boa tarde. Sol, Salvador, muito boa tarde, azul, 4, 1, 1, no meia, Fox, você escuta. Azul 4116, táxi via Alfa e mantém a posição da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, azul 4116. Para 2000 pés, que negar no 017. 2017, no 885. Terra Bravo, Terra. Vindo, Tinha aqui no metano. Alfa, 017, o 4, até. Azul 41 no meio, solo. Azul 41 no meio, no seu escuro. Dê passagem ao tráfego da TR à sua esquerda, taxiando para o ponto de espera, após táxi via Juliette, posição 03, azul 41 no meio. Dê passagem ao TR da Trip, após seguir para Juliette para Romeu 03, azul 41 no meio. Guarulhos autorizado nível 360, via Pesulou 1-0 até Bridge, após a Pesulou 1-6, seguindo conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de subida da El, Lida, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5-0-1-7, controle 1-1-9-8. Pesado Guarulhos, nível 360, saída da Olé da Morte, da Pesulo 10, 3, depois do 1-6, a pista 10, primeira curva direita, transpondo 5-0-9-7, e o controle 198, chiné 63-9-7. Sim, mano, transpondo 5-0-9-7. 5-0-9-7, 6-4-6-3-1-6. Chama a prova 09, tá correto, 6-3-1-5. Salvador, boa tarde, equipe 549, espera, espera, da 1-0, próximo, a sua escuta. Trip 5490, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 140 graus, 07 nós. Vento autorizado a alinhar e decolar 1-0. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Pantarei estabilizado o final da X-Ray, gol 1885. Oceaner 6326, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH1017, autorizado a chegada Mari, voe na proa de Mari para interceptar a chegada. Boa Mari, 050, confira 17, identificou 6326. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5490. Trip 5490, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída mão. 205490. Chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Estabilizado ILS, gol 1885. Gol 1885, gente, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. 1895, gol 1885, uma boa tarde. Boa. Torre, gol 1885, está na final da 10 embaixo, checado. Sente o tráfego avistado, baixo tá bom? Relativo. Autorizado pelo 0160 com 8, pouso autorizado. Livre pouso, na 10, o gol 1885. Galão autorizado, nível 360, viatas 1-0, seguindo conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, da Leda, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 5022, transponder, controle 19-8. Galão 360, viatas 1-0, da Leda, Motiva. Houve interferência na transmissão, conteja novamente. Galeão 360, apoio do 1-0, decora na 1-0, curva direita da Elveta Motiva, responde 5022, controle 19. Afirmativo, correto, chama pronto, posição 01. 01. 0167, autorizada a chegada a Mário. Cinco, só os 2-0, direito 2-9. 2-1, boa. 2-1, não, não corrigindo, ok? 2-1, ok. Alô, boa, 1-8-5. 1-8-5, boa tarde, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. A parte do Juliette, porta ali, na 885. 326, desce para 2000 pés, que é negão no 017. Autorizado, final do procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, Xanero 6326. Gol 1164, desce para nível 050. Gol 1164. 050, 064. Acidente 885. 885, posição 04. 04, obrigado. Batata Estado de Salvador, o Xané 6142, com a informação Oscar, autorização Recife. Autorizado, Recife 350, via pelo Whisky 58, decolagem da pista 1-0, com a esquerda, perfil de subida Pucajamo, Caju, 5032, transponder, controle 198. Autorizado 350 para Recife, via Peru Esqui 58, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 5032 é o transponder e 119.8, controle de saída, posição 5 para o Xanar 6142. Correto, chama pronto, 6142. Vou chamar, muito obrigado, 6142. E aqui Romeu Tango, controle Salvador? Patão Yankee Romeu Tango na escuta do controle? Localizador, tem o campo à vista, Oxenero 6326. Oxenero 6326, gente, complete a aproximação, chame a torre em 118.95. 895, uma boa tarde e um bom trabalho, senhor. 6326. Obrigado. Papa Tango Yankee Romeu Tango na escuta do controle de Salvador. Para posicionamento, 150, 612. Vai reportar a baixada de travado. 6326. 105. Vai reportar o táxi na trilha. Sim, 08 a bordo, quilo Quebec Serra. 20 quilo Quebec Serra, mantenha sob condições visuais, dando 1.500 pés, reporte no través de Paris, quilo Quebec Serra. Baixou e travou. 6326. Pistão no zero, pouso autorizado, vento 140 com 8, 326. Tá livre o pouso, 6326. Gol no 164, informa o tráfego na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um Bravo November 2, Papá, não interferirá com a aproximação. Tá, gente, gol no 164. Aeronave 3193, aguarde. Aguardando para o puxa, está na 3193. Papatango Yankee Romeu Tango, na escuta do controle. Três só para informação, previsão de mais uns 2 minutos aguardando. Zero, chama o centro Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45, boa, Recife, boa, 4-0. Solo Salvador, né, 3164 a bordo, autonomia de 4h20, Guarda confusão, transportado. 0320, autonomia? 020, bora de cidade Guaduna? Oi, TAP da presente, 1966. TAP, 1966. Controle igual ao 964, está autorizado para procedimento, pode descer 2000? Afirmativo, está autorizado para procedimento ILS X-Ray, pista 10, desça para 2000 pés, QNH 10, 17. Gente, autorizado o procedimento para 2000 pés, 1017, voo 1964. 326, táxi lento via Alfa, aguardando liberação do portão 01. Entra o Alfa 1, 326. Voi parir pela aeronave em aproximação, para não interferir com a aproximação. TAN 3193, coordenando com a equipe solo, após a passagem da Avianca, taxando da posição 8 para o ponto de espera, inicia o push no 01, chama táxi, 3193. 3193, coordenação com o solo, Salvador, Oceanano 6142, ponto 5, pushback e aciona. Oceané 6142, coordenando com a equipe solo após a passagem do companhia retaguarda, passando 06 agora, inicia de forma a puxar o pad 3, 6142. Após a passagem do tráfego da companhia, inicia o pushback para o pad 3, Oceané 6142. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 964, no ILS da Unidade. Gol 964, boa tarde. Cheque trem, repouso no 0, vento 130 graus, 07 nós, ajuste no 0. Trago já. É, baixar travado, Gol 964. Confirmando, está livre o pouso no 64? Afirmo, Gol 1164, livre pouso no 90. É, que livre pouso, Gol 1164. Estou em Salvador, também aqui, posição 90, pronto, com a aeronave. Traia 6315, após o pouso da aeronave na final, autorizado a alinhar e contente a posição 90. Pouso da aeronave na final, é tipo... Kilo, Quebec, Serra, sente, agora em transferência, 14. Vai. Quebec, Serra, chama a torre em 1 no 8 decimal 95. Kilo, Quebec, Serra. Kilo, Quebec, Serra, boa tarde, está presente autorizado, sinal no 7, reporte curta, ajuste no 0 no 7, vento para cheque no 30 graus, 07 nós. Para confirmar o vento? 130 graus, 07 nós, quilo Quebec Serra. Grato. Gol 1164, solo 34, libera a direita, Foxtrot, chame solo em 121, decimal 1. Grande direita na Foxtrot, solo 21, decimal 1, gol 1164. Solo Salvador, bom dia, gol 1164, libera a Foxtrot. Gol 1164, aqui é Juliette, correção de via Alfa, você tem reportagem da Juliette. Alfa, sua Juliette, certo. Procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, gol 1966. 2000 pés, 1097, autorizado X-Ray, reporte estabilizado. Cidade Prevelho, Quilo Quebec Serra. Gente, Quilo Quebec Serra, livre pouso no 7, vento no 40 graus, 05 nós. Gente, livre pouso, Quebec Serra. 6193, a bordo 109, 3 horas e 20, a cara é confiante. 93, saque sua direita, Índia Alfa, até o ponto esperando, chama a torre 1895, 1017, ajuste, boa viagem. Alfa, ponto de espera 2957, 0393. Olá, graças, uma boa tarde, minha tribo. Canal 6326, solo. Siga. Se tiver condições de ingressar a Juliette com segurança. A companhia está fazendo push de forma a livrá-la. Em Juliette, posição 01, 6326. Ok, Juliette 01, 6326. Ali, mantém da 3193. 3193, ali, mantém. Para o táxi, o Xanar 6142, temos 138 a bordo, 3:30, acertando o Natal. Natal, tem raro, Gufim? Afirmo Natal, Xanar 6142. Afirmo, táxi, via Pátio Indian Alpha, ponto espera, torre 1895, ajusta no 097, boa viagem. Pátio Indian Alpha, ponto espera, torre 1895, Xanar 6142, obrigado. Voo 1164, após a passagem da Avianca, sua esquerda, ingresso Juliette, posição 06. A passagem da Avianca, 06, gol, o número 4. Vai, já tem. 1, 9, 3. Salvador, bom dia, voo, boa tarde, voo 2017, da cliente de informação Oscar, posição de tráfego de Guelos. Informação em curso agora para passe em grandes mudanças, voo 2097, prepara da El Coral, guarda cópia. Isso aí é o Coral, guarda cópia, voo 2017, vai escutar aqui. Oi, Salvador, boa tarde. Xanar 6142, próximo ponto espera 90, pronto. Xanar 6142, ali decola, siga autorizado pela torre. Afirmativo. Ali, mantém o Xanar 6142. Mantém 90, Xanar 6142. Só 3193, decolado agora aos 40, controle transfere 119, decimal 8. 19-8-3-1-9-3, obrigado. Controle, boa tarde, está 3193. AN 3193, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, AN 3193. Voo 1966, complete a aproximação, chame a torre em 1.18.95. Gente, chama a torre, confirma a frequência? 1.18.95. Vai ser circo, uma boa. Boa. Índia November Alpha, inicialmente mantém sob condições visuais, 3.500 pés. 1.60.079. Deve decolagem no 0, chama 6142. Índia November Alpha, voe rotatória, está presente. 1.966, boa tarde, tráfego avistado, continue a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, 1.7. Fazendo uma cena, guardando a pista livre, 966. É bem, falo com ajuste no 017. Fazendo uma cena, gente. Azul 4065, Papá 360. Azul 406-340, pré-autorizado. É, desejo coordenação 360. Gente, o azul 4065 número 2 para cópia agora. Voo 2097, pronto, cópia. Controle Salvador, boa tarde, Oxenay 6142, subida Puca, cruzando 1700. Oxenay 6142, contato radar na decolagem, subo para nível 350, saída Puca. 350, saída Puca, postura de Vamos, Jamo, está presente? Alternativo, voe Jamo, 6142. Vamos, Jamo, Oxenay 6142, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Bono 097-4210 para o Bono 60. Bono 097, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1097, autorizado a chegada bom. 7 para 0507, confirmando, gol 2097 ao transponder, chama pronta a posição 11. Afirma, 5053, chamar pronto na posição 11, gol 2017. Azul 4065, pronto, cópia? Afirma, tudo. Autorizado, já coordenado com o centro nível 360, via Pesulu 10, até Brígia, após a Pesulu 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil de subida da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 5055 ao transponder, controle da 11. 4065, posição 3, chama pronto. Salvador, boa tarde, gol 19, minha amiga de bola passada. Passada. 966, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, bom nome, minha amiga. 351-135, alternativa. 63, 5 graus, uma boa tarde. Boa. Chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Fique atento a tráfego na posição de 12 horas. 966, Juliette, posição 09. Juliette para 09, obrigado, vou lá mesmo. 3193, na escuta do controle? Na escuta do 3193, vou chamar o centro Recife 125, 1, alterna 3395. parará atento a tráfego na nossa frente, às 12 horas, 2.100 agora, 2.220. Gente, o tráfego está mantendo, cruzando nível 195 para nível 360. Ótimo, gente, do tráfego da 3195. Obrigado, uma boa tarde. VEB, Yankee Mark, do Yogo, copiei. Confirme intenções do voo. VEB, Yankee Mark, solo. Mike. Leme 142, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, chame 6, 142, boa tarde. Aqui Romeu Tango, mantém sob condições visuais, quietos pés, QNH em Salvador 10016. O Yankee Romeu Tango para informação do controle, quando for livrar frequência, solicite ao controle, porque o controle da última vez efetuou várias chamadas sem contato com o Yankee Romeu Tango. Ok, estava na sua frequência, acho que então era alguma falha na localização de onde o Yankee Romeu Tango estava. Gente, Yankee Romeu Tango. Graças a Deus. Então, vou ir na Porto de Serra Índia com Índia do presente. Tá bom. Thank you, Mike. Pode copiar. Mike, voo local autorizado, TGL Veracruz, decolagem da pista auxiliar 17, com curva direita, corredor Axé, transponder 0132, controle 19.8.